Hey. Ok. Pona Hunegui. Diga nós. Rafa Alafim. 1, 2, maloqueiro no contato. Não opero como oi quando eu falo, fica bem claro. Incomoda os otários que ficam de cara feia. Não gosta do meu som batendo na sua orelha. Vai pra casa, aqui não precisamos de vigia. O bicho tá pegando, os manos tão com as minas dançando. Sua pingando, picapes, DJ riscando. Capriê está no mic rimando, fazendo trampo, vou que vou. Tá na hora do show, sozinho eu sei que nunca trabalho. Os manos chegou. Eyo, eyo, eyo. É som de preto de estilo 24x48. Rap no caminho para casa, para estúdio. Até quando vejo a preta é no trem ou no busão. Balançando a cabeça, tá na rua, gesticula. Tipo cantando no palco de manhã ou na madruga. Dá o play conectado, pesado. Batendo forte em qualquer lugar. Liga nós, opa. Maloca tá na casa. Levante as mãos, quem fortalece o cenário, mano, mina. Só quem fortalece o cenário pesado, batendo forte em qualquer lugar. Liga nós, opa, maloca tá na casa. Levante as mãos, quem fortalece o cenário, mano, mina. Só quem fortalece o cenário. F-O-D-A está nos morros, no asfalto, tá na tela, tá no rádio, batendo sempre pesado. Ideias subliminares, moleque zica na rima, não acredita. Vai nas batalhas, veja e depois confirma. Mentiroso, tempo saca, não precisa fazer força. Cadê o vento levou? A moda tá na roupa, liga nós. Eyo, eyo, eyo, liga nós. Estilo quebra nas baladas. Ei, DJ, coloca o povo pra dançar. Swing brasileiro, originalmente falado. É som de preto, tá no sangue. Eu duvido que você fica parado. A batida te obriga a você fazer um passo sem querer, né? O rap é muito mais do que eu falo nesse som. Me emociona quando o povo grita din din dom. A rua é nós, sou negrão. Os mano pô, as mina pá, assim que é. Senhor tem pesado, batendo forte em qualquer lugar. Liga nós, opa, maloca tá na casa. Levante as mãos, quem fortalece o cenário, mano, mina. Só quem fortalece o cenário pesado, batendo forte em qualquer lugar. Liga nós, opa, maloca tá na casa. Levante as mãos, quem fortalece o cenário, mano, mina. Só quem fortalece o cenário. Se liga nesse som, dom. É o que tá tendo, onde eu piso, eu organizo os atritos no tempo. 4x4, tripede, boss niggas, beat. Curvas de volume, eu faço triads, ha. A gente cola sem demora, de busão ou Fiat. Sem cair no BBB, no canto das Biat. Flutuando nas calçadas, bem madrugada, bem falada. E bem a pampa com chapa. Não reclamo fácil, nunca farto. Eu e a Nick dando uns trago em Trinidad e Tobago. Na Avenida Diretriz, esticando a CG. De R1 Tenere, e na Jambaque nós chega. Garoto bom, batalhador de mil e dia. Tem que resolver fome, saúde e moradia. Mas também queremos alcançar sucesso. Balançar os braços na copa, tipo Bebeto. Pesado, batendo forte em qualquer lugar. Liga nós, opa, maloca tá na casa. Levante as mãos, quem fortalece o cenário, mano, mina. Só quem fortalece o cenário. Pesado, batendo forte em qualquer lugar. Liga nós, opa, maloca tá na casa. Levante as mãos, quem fortalece o cenário. Só quem fortalece o cenário.